Papai, é cortejamento correto com o Pim Pobre? Funcionamento Pax, torre no 895, quase sinal 096. The runway is a little bit wet. There is the easy terrain over the field, stand by landing clear. Find the bio, continue 1358. Estar mantendo a pro. Azul 4065, contato radar, suba para. Suba restrito a nível de voo 100, autorizado por da esquerda na proa de Leda. Afirmativo, restrito 100, esquerdo, proa de Leda, azul 4065. Bom, no 884, autorizado direto para Caju. Direto para Caju, bom, no 884. Marromeu Whisky, Oscar Bravo, chame o centro Recife, 12685 e ao CERN 12545. Do confirm, maintain heading to 25. 2,500 feet? 2,500 feet, I firm. Okay, thank you. 2,500. Minuto, Motivo azul 4065. Aguarde a coordenação azul 4065. Obrigado, 65. Voo 1620, desça para 3.000 pés, ajuste chama 0 1 6. Continue 1358, check-in gear, wind 220 degrees 04 knots, 1828. Wet, clear to land. We're clear to land, runway 28, we're landing here on the luggage, Mercury 1358. Atro, chame centro Recife, 12685, e ao CERN 12545. Salvador, depart Brazilian Force 2591, passing 1,500 feet. Brazilian Force 2591, radar contact, conflict level 380, Alpha 1. Alpha 1, 2591, request heading 240, 10 miles to avoid bad weather. Roger, clear the Brazilian Force 2591. Yep, Gala 021 Alpha, establish. Gala 021 Alpha, complete sign and contact tower, 1895. 1895, yep, Gala 021 Alpha. Good day, Gala 021 Alpha, heavy. I'll establish runway 28. Portugal 021 Alpha, continue approaching the landing gear, runway 28. Continue approaching runway 28, Portugal 021 Alpha. Chile 1358, on the route 31, leaving by the left via taxiway Delta, maintain position on taxiway Delta just before taxiway Alpha. Alpha. Okay, Delta before Alpha, Chile 1358. Em check, Portugal 021 Alpha. The wind is 220 degrees, 02 knots. Copy, thank you. Então autorizado nível 200 para Ilhéus, decola da pista 28, mantenha pro até 2500 pés após esquerda da El Coral, pela Golf 677. Transponder 5123 e o controle 20-8, Pochanel 6837. Leme 327, cotejamento correto, chama pronto no portão 5. Assim faremos, 6327, obrigado. Brown, boa tarde, na Chile 1358, Alpha before Alpha. Delta before Alpha. Mancilli 1358, approval taxi via taxi Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet to Gate 10, Mancilli 1358. Paulo Bochaner 6355, informação Vitor, autorização São Paulo, Guarulhos. Batão Gato Pilo November, chame a torre 11895. 295, fala. Né? Pilo 620, pode fazer o INF X-Ray. Pilo 620, sente, aguarde. Se o trânsito final no 7 por slide, chame na curta, checado, novela. Chamar na curta, novela. Limite radial 100 de Salvador. Direita para 050, bola 620. Condor 22, você era só para sequenciamento, curva à direita para o 070, limite radial 100, Salvador. Direita 070, limitado pela 100, Salvador, Condor 22. Controle Papai Romeu, Victor, limite aqui, limite terminal, tomando pouso aos 2010. Sente, pousa aos 2010 para serviço de informação e alerta, estamos no centro Recife, 1288 e alterne 1260, Papa Romeo Vitor Inca Silva. 1288, 1260, Vitor Inca Silva, braço de avanço. Lima, decola da pistona 7 após a decolagem curva direita no corredor Axé a 1000 pés. Transponder 0121 no controle 120.8. Same position on taxi Alpha before taxi India. Okay, very shall we maintain position on the Alpha and all before India. Go here for now. Yeah. Now 340-0591. Azul 4065, chamo Sandro Recife, 1251 e alterne 1339-5. Confirmando 251-3395, o Azul 4065, obrigado, boa tarde. Tango Ecos 1 Novembro, no solo 35, direito, táxi autorizado até o FAT 5, ou ele está? Papá Romeu Golf, Papa Eco, observe estacionamento do Papa Alfa 31 no Navajo, após táxi autorizado até a táxi foi Papá, aguardando para ingresso. Contact the ground, follow the ground, 1-1-9, huh? 1-9, yeah, ground 0-1-9. Gal 0-2-1-9, hold the short before India. Airport Gal 0-2-1, approve the taxi via main apron gate 1-1. Main apron gate 1-1, Gal 0-2-1-9. Eixo 8, vento 230 graus, 3 nós, decolagem autorizada, pista no 7, bravo, Itatão. Bola 620, redução de velocidade, 1-8-0 nós. Bola 620. E ele é X-Ray, reporte estabilizado. Esquerda para o Sierra Vitor 363, reportará 620. São Gusto Papa Eco, à esquerda via pista, autorizado o táxi, baixado de ponta. Autorizado via pista, reportará pronto, Gusto Papa Eco. Papa Romeo, Bravo Vitor Tango, decolado 37, mantenha por até 3 mil pés. Chama o controle agora, 120, desse modo, vou viajar. 208, obrigado. Na 3. Decimal 8, from Able 1260, Geo 591, without turn over, job. Vitor Charlie, proceda. Roger, stand by. Confirma a matrícula da aeronave? 3217, estabilizado. Prove, Bravo, Tertango. 3217, completo sinal, chame a torre 11895. 1895, Bravo. Prove, Bravo, Tertango. 322 para o localizador, curva esquerda, proa 300, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Esquerda 300, autorizado ILS, essa fala 2000, contra 22. Bravo, Vitor Tango, prossiga. Já 3 mil curva esquerda, perfil da mão. Bravo, Vitor Tango, tem condições de curvar à direita na proa de Bob? Sim, Matheus. Bem, se bravo, Vitor Tango, informo que ainda não recebo o transponder, curva à direita na proa de Bob. Direita, mão. Gente, vou papai com a guarda para lá, para lá, hein? Para o nível 110. Precisa chegar da cara e ver se confirmando 110 ou 100. Precisa de voo 110. E descendo para o 110, precisa chegar da cara, 3192. Bomba 22 para o localizador, complexo esquerda, proa 290. Esquerda 290, contato. Estabilizado, voo no 620. Voo no 620, complexo sinal, chame a torre, 11895. 1895, obrigado. Salvador, Oxané 6355. Oxané 6355, o senhor falou que o seu plano está para 1850? Matheus. Aguarda. Omega, adicione o código 0230. Estou na sua escuta também, senhora. Obrigado aí pela informação. A 3217, solas 40, libere pista à esquerda via taxi delta, ultrapasse o ponto espera e mantenha a posição antes da taxi alfa, chame o solo em 121 décima hora. Firme, instrução, senhor. Confirmo, libere à esquerda, ultrapasse o ponto de espera da taxi delta, mantenha a posição antes da taxi alfa e chame o solo em 219. Libera à esquerda, ultrapasse o ponto de espera da... na Alfa e chamar antes da Taxi Alfa, confirma? É, só ultrapassando o ponto de espera e mantendo posição antes da Taxi Alfa, aguardando para... é o único caminho que temos para a cabeceira 28. É, assim é parado. Nosso plano, só para eu programar aqui a senhora para Guarulhos, a senhora está me autorizando a saída o quê? Da El ou a Arbor? Solo, Fortaleza. Salvador, eu sou 3217, me prossegue. Para Guarulhos, saída da El. Da El, obrigado. Salvador, eu sou 3217, me prossegue. Só 3217, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08, só 3217. Só Tango Romeo Hotel Yankee, após o Citation 550 iniciar a decolagem, aliás, e mantenha pistando 7. Victor Fox, Papa Mike, go ahead. Lima, Victor Fox, Papa Mike, stand by to copy. Papa Romeo Golf, Papa Eco, pista 17, depois de cruzar, 240 com 3. Está estabilizado o Condor 22. 522, chama por 18895. 18895, boa. Voo no 620, solo 43, libere à direita via taxi Eco. Ultrapassa o ponto de espera, mantém a posição antes da taxi alfa. Solo agora em 1219. Direita via Eco. Eu vou ter que olhar no mapa aqui, peraí. É Delta mesmo, é a próxima esquerda, é Delta mesmo. Esquerda via Rosa, tá ok, obrigado. Mata aí, aí. Matei. Alinhar e decolar, Romeu tem Yankee, pista no 7230 com 3. É, Papá, Romeu Golfo, Papá Eco decolado aos 4-4, chama o controle no 208, boa viagem. Controle de Salvador, Papá Romeu Golfo, Papá Eco decolado. Controle, Papá Romeu Golfo, Papá Eco decolou. Golfo e Papá Eco, saída Árvore, transição Alefa, sobe 430. Árvore, Alefa, 430, Golfo, Papá Eco. Mike Romeu Alfa chama a torre para o cruzamento 118-95. Fantástico. Fantástico. Alta, mantém a Eco? Não, mantém a presente posição e chame o solo agora. 1219. 219. Oi, tá mais engraçado. Atenção, é o Neymar? Afirmo, senhor. É um presente, direto Neymar autorizado, Mike Romeu Alfa. A presente é autorizado, tá prosseguindo, Mike Romeu Alfa. Então, boa tarde, Condor 22, baixar travado. Condor 22, pouso autorizado, pista 28230 com 3. Livre pouso, Condor. O Mike Romeu Alfa, inicialmente eu mantenho o presente setor, aguarde cruzamento final da pista 10. Estou com tráfego aproximando pista 28, caso emita, seria conflitante, ainda que mantendo 500 pés no setor. Só um instante para o cruzamento final da 10 e prosseguir direto a Imar. Mike Romeu Alfa. Abre a Otapatera, o litoral, Mike Romeu Alfa. O Papa Tango Romeu, Hotel Yankee, decola dos 4-5. Suba e mantenha o número pés no corredor Axé. Performação de tráfego às proximidades de Pituaçu, temos um helicóptero mantendo 500 pés naquele setor. Pode chamar o controle 208, mantendo o litoral para o número pés. Afirmativo, o meu Tango vai subir para o número pés, ciente do tráfego. Como é que o meu Alfa está autorizado a presente direto aí, Mar? Tá procedendo, avisou a aeronave tocando agora no momento, mas cadê o nosso? Vai pedir 1-1-0-3-1-9-2. Tanta via, 2000 pés, autorizado LF 1016, 3192. Ok, DS via para 2000 pés, está liberando a instrução do 120-106 ou 3192? O 22, o Solos 46, libere a pista à direita, taxi hotel, a viatura Flame já posicionada. A estacionar pátio militar, frequência luz. Eita, tá ligado com a bola, meu condor. Romero, cruzamento 28, Michael Alfa. Gente, chame sinal para Emar, o vento aqui no aeródromo 240 com 3, chame solo controlado, Romeo Alfa. Controlado é Pantará, Michael Alfa. 19, 16. Obrigado. O número 20 tem condições de ingressar a Juliette, portão 5? Ingresso Juliette, portão 05. Juliette, por que ingressar ao meio, Vicente? Eleva para o Golfo Papa Eco? Autorizado, eleva Golfo e Papa Eco. Funcionário 6327, pronto para o táxi, 126 a bordo, 2 horas e 30, alterna Salvador. 1930, Braço Sertão. Autorizado via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 28, no ponto de espera torre, no 8.95, ajuste no 0, no 6. Autorizado, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, Lado 895 no 0 na 6-6-3-2-7 da última. Lima, Vitor, Charlie, Romeo, Bravo, Zero, te copy. Flight level 400 via Upper Zulu 44 after Cordial flight plan route. Departure runway 28 after departure, maintain heading until 2500 feet after turn left. Dial departure BDEV transition. Skok 5171 Salvador approach 120.8. Bravo, Batam. 2, 5, 2, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 71. Lima Victor Charlie, Romeo Bravo, with back to right, report 284 taxi. Mano, postar 3192, está autorizado o procedimento da aliança? Juliette Bravo Delta, voa posição bomba e chama descida. Bomba, chama para descida, Juliette Bravo Delta. Golf e Papai Eco chama o centro Recife, 1288, alterno, 1260. 1288, 1260, Golf Papai Eco. Controle, confirma da posição 3192, autorizado ali a TEC-T. Afirmo, reporta final. Reporta final, tá, 3192. Trono 8 autorizado, com fins nível 320 via Pesulo 21. Decola da pista 28. Após a decolagem, ela manter proa até 2.500 pés. Após curva à esquerda na saída Elefa 1, transponder 5162, controle 120, décima 8. Azul 4198, cotejamento correto, chama pronto em portão 3. É 6355, alguma novidade no nosso plano? Já chegou aí pra senhora? Afirma, pronto cópia? Pronto cópia. Chame 6355, autorizado. Guarulhos, nível 360, via Pesulo 10, Piraí, após sem conforme rota. Decola da pista 28, após a decolagem, ela manter pro até 2.500 pés, após curva à esquerda na saída da El Leda Motiva. Transponder 5166, controle 120, décima 8. Autorizado para São Paulo Guarulhos, pela Pesulo 10 até Piraí, depois conforme, decolando da pista 28, mantendo pro até 2.500. Após curva à esquerda da El Leda Leda Motiva, 5166 no transponder, 1208 para o controle, Oceaner 355 na remota, 14. Oceaner 355, cotejamento correto, chama pronto na remota, 14. Obrigado aí pela coordenação, Tatiana. Chamé 327, decolada 53, mantenha pro até 2.500 pés e chama controle 120, décima 8. Mantenha pro até 2.500, controle 208, boa, 6327. Controle, uma boa, chamé 6327, mantenha pro. Controle Salvador, uma boa tarde, Oceaner 6327. Boa tarde, 6327, sobe 200. Autorizado voar direto Coral Livre da Reserva. Direto Coral da presente para o 200 6327. Com 1097. 1097, prossiga. Por gentileza, autorização com fins. Ciente da 3192, obrigado. Com fins, nível 360, via Pesulo 21. Decola da pista 28, após a decolagem irá manter pro até 2.500 pés. Após curva à esquerda na saída Elefa 1, transponder 5170, controle 120, décima 8. Zero A para o Zulu 21. Decola da 28, mantém a proa até 2.500 após curva esquerda, na saída leva 1. O transponder 5170, 1208 é o controle, o gol 1097. 1097, cotejamento correto, chama pronto em portão 7. Camará. Salve, boa tarde, está passando de Marcelo Bravo. Controle, está no Delta 5, Juliette Bravo Delta. Desce para 3.000 pés, 2016, Juliette Bravo Delta. 3.000 com 1.090, Juliette Bravo Delta. Exato. Autorizado pouso, pista 28, da 3192. Que nível solicitado? 40 milhas, Gente, a base cópia de Marcelo Branco. Condor 22, prossiga. Tá, Condor 22, prepara a saída Aron Aru, número 2 cópia. Salvador, o tráfico Salvador, o Xané 6314, o cliente da informação WISC para a Petrolina 380. O Xané 6314, aguarde número 3, cópia. Guardando no guarda. Romeu Golf, aguarde número 4, cópia. Papa Tango Lima, Kilo Bravo, pronto, cópia. Papa Tango Lima, Kilo Bravo, autorizado, Serra, November, Índia, uniforme, nível 080, decola da pistola 7 após a decolagem, curva direita na saída Arbor, após segue direto conforme rota do plano. Transponder 5152, controle 120, decimal 8. Lima Kilo Bravo, confirma o PAB. Gente, chame a torre, 9895, ajuste 1096. Lima Kilo Bravo, livre acionamento, chame para o táxi. Rota 1-2. Mate o Puno, remota 1-2. Obrigado, Tan 3-1-9-2. Forçada 2-5. Condor 2-2, pronto, cópia. Condor 2-2, autorizado Recife, nível 330, via Utezulu 1-7. Decola da pista 2-8. Após a decolagem na Monteprô até 2.500 pés. Após curva direita na saída Aron, DCT Aru. Transponder 5164, controle 120, decimal 8. Condor 2-2, cotejamento correto, confirma para ver. Condor 2-2, acionamento táxi, torre 9895, ajuste no 0 no 6. 149. Alô, Salvador, Lu 9966 para cópia da ciência da informação WISC, autorização Campina Grande. Mil pés via chegada IPIT 1016. Controle acionário 6327, felicidade com final nível 180. Autorizado nível 180, 6327. 180, 6327. Como transição Nenim. Transponde 5177, controle 120, decimal 8. Ok, o Xané 6314, entendeu, autorizado Petrolina, nível 340, sai da pista 28, mantém pro até 2.500 pés, depois curva direita na subida Malmo, transponder 5177, controle após 1218. Controle 120.8. 120.8, é Momo transição o quê? Momo transição Nenim. Nenim, ok, gente, agradeço. 6314, tá na ponte 6. Posso 4118, pode pegar acionamento na 3. Posso na 6314, cotejamento correto, chama próximo 06. Pega acionamento, posso 4118 na 3. Azul 4118, autorizado, 03, chama táxi. Chama táxi. Poxa, na 6355 na 14, puxa, chama táxi. Poxa, na 6355 na remota no 4, autorizado, chama táxi. Lima, Vitor, Charlie, Romeo, Bravo, aproveitei, start up, prepare to ready for taxi. Romeu Golf, pronto, cópia. Romeu Golf autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decolou da pista no 7. Após a decolagem, curva direita na saída Arbor, após segue direto conforme rota do plano. Transponder 5045, controle 120, decimal 8. Romeu Golf, cotejamento correto, confirme com a tio Kelby. Acionamento táxi, torre no 895, ajuste no 0 no 6. Sola, apenas confirmando, permanece a pista 28 de alteração para o Azul 4118. Afirme, estamos abrindo com a pista 28. Comando 22, livre acionar para o táxi, chame a turma, 18, decimal 95. Para o táxi, 5 milhas para Coral, se deixar dar encerrado, chama agora Yelson 20, decimal 1. 20, uma boa. Gente, autorizado táxi, a ponte da táxi é papá. Altímetro no 016, Romeu Romeu Golf. Qual pra B? Gente. 07. É o nível de voo 0620. Desce via Cari para o 060, azul 6998. Para o táxi, fecha na 6355, nosso POB 115, autonomia de 5 horas e meia, alternando o galeão. Na 6355, autorizado táxi via Pátio Julieta até Alfa até o ponto de espera da 28, no ponto de espera Torre, no 895, ajuste no 0 no meio. 6355. Lima, Vitor, Charlie, Romeu Bravo, stand by Tex. Olha, Lima, Fox, Papa Mike. Lima, Vitor, Fox, Papa Mike, number 2 to copy, stand by. Voa Pavog para ingresso na chegada Cari, porta no ponto ideal para descida, 223. O 231 já está voando da Elfa, autorizado pelo centro. O controlador, passei da 231? Vou da Elfa, 223. A Elfa, 231. Charlie Mike, pro senhor. Ok, vai manter o número, pai? Peço na terminal de Ilhéuzinho, chamado pra pouso. Qual a minha OBT proposta no plano de voo, o Zulu Charlie Mike? De 500 pés, a atingir, inicia a curva direita, no perfil da Aron, transição de par. Aciona 51 no 4000, transponde o controle 120, decimal 80. Autorizado 370, Campina Grande, decolada 28, mantendo por até 2500, após direita, perfil da Aron, transição de par, 51 no 4000, transponder, e o controle 1288, gol no 966, posição 09. 1208, seu controle, estima pronto no 9. 208, poderia. Vitor, Charlie Romeu Bravo, mantém position taxiway kilo, after the Airbus ahead. Clear taxiway kilo, alpha, until taxiway golf, there, tower, 1-8, decimal, 95, altimeter, 7, 1-0, 1-6. Uma informação? 2-2-3-0, mais, desce até o 50, via chegada e pitch. Via chegada e pitch, 2-3-0, mais, desce o 50, igual 9-2-3. Piloto Charlie Mike, estimado para ingresso na terminal de Léo. File. Departure from runway 28, after departure, maintain head until 2,500 feet, then turn left, dial departure, then fly leader, then PDF position. Squawk 5407, Salvador approach frequency 120, decimal 8. Ok, UMG Alpha Zero, Alpha Fox, Bender 30, via Aperture 44, BDF, then upper November 857, then up file, control frequency 121 to 118, after departure, maintain 2,400 feet, turn left, to BDF, and then escort 0400. Fox Papa Mike, after departure, maintain heading until 2,500 feet, and then turn right on dial departure, PDF transition. Ok, maintain runway head in 2500, then dial departure, PDF transition, turn left, for Fox Papa. Report ready to start up, Fox Papa Mike. I'm ready to start up. Ready to start up, call me for text. Call me back, for text. Esquerda, 2060, 35691. Agora o cruzamento, ponto 228. Vamos manter a posição, ponto 222. Manter a posição. 789. O Salvador, o Xané 6355, se aproximando, ponto espera pronto. Dentro da pista 28, táxi via Delta, né? Delta antes da Alfa mantém a posição e chama solo 121 decimal 9. Red, copy. Bridge, Sierra Alfa Delta Fox, flight level 400, via Upper Zulu 44, until BDF, then Upper November 857, then F5. Departure for runway 28 after departure, maintain head until 2,500 feet, then turn left on dial departure, BDF transition. Fox 5404, Salvador approach frequency 120.80. 3-2-0. Afirmativo, após 2500, Alepa, sobe 320, 4118. Visto no 7, vento 240 graus, 3 nós. 16, azul, 69 noite. 2016, 69 noite. E mantenha essa proa 060. Sim. Charlie Papa Charlie, The Fox 5404. The Fox ready for status. Fala 63-14-06 para o estacionamento. 62 autorizado, chama a carta. Chuchu, clear to the left, Alpha, to holding point of taxiway Golf, Delta, Alba, Roman, Ed, Small, 95, chama 71016. Desculpe, Alfa, até a Golf. Confirme que chamou o solo, mensagem inteligível. Fox Papa Mike, ready for taxi. Fox Papa Mike, clear taxi, until taxiway kill, report to enter taxiway Alfa. Salvador Bruno 097, posição 7 para o pushback estacionamento. Só instante, no 097. É minha 3 no quadro, me escuta? É minha 3 no quadro, na escuta do solo? Bruno 097, posição em equipe de solo. Iniciando 7, atento ao avião que vai puxar no 62. Atento alguém que vai puxar 612, iniciou a puxada que está na minha reporta apartado, zona 097. Só com mais 3x, taxei quilo, alfa, antigo, taxei gol. Delta, alfa, eu vou manejar de small, ele é 5, 27, 10, 15. Kilo, alfa, gol, 118, 195, solo. Sou eu, Fábio, pessoas a bordo. 5. 7. 9, Salvador, o Jan 327, autorização com 3217, 1 minuto para a cópia. Só um instante. Guarda. Delta continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro 10, 16. 10 no 6, aguardando. Lima Vita, Charlie, Europa Bravo, mantém position. Chanel 6355, decolado a zona 5, mantém a proa até 2500 pés, chame o controle, 120, decimal 8. Teste 208, proa até 2500. Papatango Juliette, Bravo Delta, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 2 nós. Bravo Delta, trem embaixo e checado. 620, número 2 copo, prepare Aron, constante. Aron. Dael, restrito. Confirma a restrição? 050. 050. Del Serra Alfa, mantém uma centena na escuta, Serra Alfa. Dr. Ralf, confirme. 9-1-8, confirme a proa 050 por quanto tempo? Prossiga até o Serra Alfa. Tem uma centena. 69 esquerda para 345, autorizado aliás. Esquerda para 345, autorizado aliás. 691. 2789, vetor sequenciamento esquerda para 180, 180, limite de 5 milhas, reduz velocidade, 180 mais, azul 2789. Esquerda 180, reduzindo velocidade, azul 2789. Controle agora o Caminha Bravo através de Vitor Sul. Chama a torre 18295, Caminha Bravo. Vitor. 6355, sobe escrito agora nível 100, uma centena, 6355. Uma centena, 6355. Bravo, mantenha a linha do litoral, aguardando instruções para o cruzamento. Lima Vitor Charlie, Roma Bravo, clear deck off runway 28, wind 240 degrees, 3 knots. Uno 097 segue o Avianca via Tati 1, Juliette Alfa, até Ponte Fera da Gulf, quando lá 1895-1016. Vai seguindo a Bianca, via Fati 1, Juliette Alfa, na ponte inteira da 28, quando lá, 186, gol 19, 107. 1895. Gol no 966, posição 09. No 966, posição 9, autorizado a chamar ataque. Autorizado, puxa, aciona o gol no 966. O gol na 097, atua em 1895. Desce até o 120. Chegado até o 120, 6290. 5516 na justiça. Sete alfa, pedra 3, 9, 4. Confirme o POV novamente. Agora tem o Tatão. Gente, Tamina Bravo, mantém a linha do litoral, aguardar as instruções para o cruzamento. Esquerda 065, já me deu o descido, 2265, 2231. Essa é o 120. 120, 231, 065. Lima Vitor Charlie Romeo Bravo, Airborne 19, mantém heading to 2500 feet and call Salvador Departure 120.80. Mantém heading to 2500 feet, call Salvador 120.80. Solo. Gente, inicia de imediato, Lima Kilo Bravo. Confirma? Gente, livre decolagem pistão no 7, vento 240 graus 29, Lima Kilo Bravo. 0, 9, Rampers do Lula, 6, 9. O... Decola da 28, mantém a proa até 2500, após curva à esquerda. Direto Leda. Transponder 5514 e o controle 1208. Da 3217, o nível 300. E após decolagem, proa até 2500. Esquerda, Dael, Leta Mótica. 2300 autorizado, 2500, Dael, Leta Mótica. Correto, chame pronto no 8. Chama lá. Charlie Papachani, que nos estarão como importante. Controle no 20, decimal 8. 208, controle, boa tarde. Gente, Tango de Brava, corte no solo controlado na animal, vento no aeródromo 240 graus, 2 nós. Boa tarde, Papa Tango Lima aqui no Bravo, prossiga. Falado acionado 5152 na saída da árvore. 24 no 4, responde. 1208, controle. 2789, continua a aproximação, número 2 para pouso, com ajuste de altímetro no 0 no 6. Sente número 2, o azul 2789, 1 no 0 no 6. O nível 370. O 370. Correto, portão 5, chave pronto, espectronamento. Trabalhamos então. Para o táxi, segundo 966, assinando recife com 4 horas e 10, 1.65 a bordo. Do Homem Bravo, climb to level 110 restricted. Climb 110 restricted, Chaves Romero. Bruno, tá de preso até aquilo, Bruno, 966. Do 926203, completa final, chama a torre 18895. 18895, voo 9663. Papá Romeu, Romeu Golf, chama agora Recife, no 288, alterna 260. Para 288, 260, obrigado, boa tarde. Papá. Chama 6355, chama Recife, no 25 decima 1, alterna 3395, 6355. 251 no 3395, boa. Boa. Pouso altímetro no 0, 1 no 6. Certo, guardão. Luciano Charlie Mike, prossiga. Aguardando a minha escuta, mais 5 milhas para ingresso ao terminal. Zulu Charlie Mike. 6918, Índia até o portão 3. Índia para 03, 6918. 3 ou não? 6282789. Solos 24, Dami da Bravo. Oxenai 6210. Tem o tráfego agora 11 horas, no rumo sul, mantendo o nível de voo 110. Passado o zero mais de 13 mil. Azul 2789, solo 24, libera a esquerda, taxiway E, e antes da taxiway alfa, chame solo, 121 no decimal 9, mantendo a posição na eco. Gente, mantendo a posição na eco, chama o solo 2. 789. Stand by, maintain 110. Sete oito nove na escuta. 2789, ultrapasse o ponto de espera da taxa EACO, chama o solo, 219. Sente 219. Voo 9263, autorizado pouso, pista 28, vento variável, 3 nós. Sente, liga pouso 28, voo 9263. 120, 6210. Na Alfa, livrar aquilo. Ingressa Alfa, aquilo, bate 3, fica atento ao sinalizador. Sente, pode andar para gol. Alfa Kilo Parte 3, 6789, aqui para a Parte 3. 2920 no 5, autorizado, se tiver acionamento, chame TAC. Autorizado, chama a TAC, 620. Passeio 2231? Confirme. Passeio 2231, autoriza.